success. E aí, jagunçada espacial! Estamos começando agora o mais novo podcast do site Arte Final, o Omniverso, o podcast que vai explorar os mais distantes rincões da cronologia e do multiverso e de tudo mais dos gibis. Então hoje, para começar esse programa lindo, estou aqui com meu amigo Jamerson. Olá, nós viemos discutir DC, porque a Marvel não tem clássicos. E do outro lado do universo, Reginaldo. Opa, e aí? Bom, hoje para começar a gente vai discutir aqui uma minissérie em 4 partes, lançada lá nos Estados Unidos entre dezembro de 87 e março de 88 e publicado aqui no Brasil numa única edição em Super-Homem Especial número 1 de agosto de 88, que é O Mundo de Krypton, escrita pelo John Byrne, com arte do Mike Mignola e arte final do Rick Bryant e depois do Carlos Gazon na última edição. Jamerson, resume aí pra nós essa minissérie. A minissérie é parte de um projeto do Byrne para fazer 3 minisséries, O Mundo de Krypton, O Mundo de Metrópolis e O Mundo de Pequenópolis, que tentavam fazer o background do Superman, tentavam posicionar os personagens e explicar as diferenças. Creio que o Mundo de Krypton é onde a gente descobre todo o projeto de que o Byrne tinha para o Superman, e infelizmente em seguida o Byrne sai das principais, mas eu acho que o legado do Mundo de Krypton é importante, ainda que as outras 2 séries, por causa de revisões cronológicas, tenham perdido muito sua importância. E você, Reginaldo, o que é que nos disse? Ah, cara, isso daí eu li na época que saiu, né, aqui no Brasil. Mal pude identificar o Mignola, não lembro, sinceramente, se eu já tinha visto algum trabalho dele, assim que me chamasse a atenção, mas esse me chamou, cara, porque, primeiro lugar, que é o layout é a Krypton do Byrne, né? Então, é o que causa, vamos dizer, um dos pontos que mais causa polêmica na origem do Super-Homem do Byrne. Mas pra mim, cara, eu sou apaixonado por esse conceito da Krypton, assim, fria, distópica. Isso aí. E, cara, eu realmente, assim, eu adorei quando eu li na época, e agora na releitura aí, pra mim não perdeu nada, muito pelo contrário, cara. Pra mim ela é fantástica, hein? Assim, o bom dessa minissérie é que, tudo bem, você pode não concordar ou não gostar desse conceito criado pelo Byrne pra Krypton, mas nessa minissérie tá bem explicado como ela chegou a esse momento, né? Ele não é uma minissérie que se passa aí no presente do Jor-El, né, do pai do Super-Homem. Não é o presente dele, não é a infância dele, não tem essa pretensão de relatar ali os pouco antes da explosão de Krypton, né? Quando ele começa o Homem de Aço, já tá explodindo o planeta, ele passa bem rapidamente pro Krypton. Aqui ele não teve essa intenção de fazer uma coisa um pouco mais longa disso, né? Ele, pelo contrário, ele foi muito no passado, bem no passado do planeta, para sair percorrendo a história de Krypton e mostrar como foi que ela chegou a esse ponto, né? Como ela virou essa sociedade, esse mundo distópico, esse mundo estéril, de certa forma, né? Onde as relações humanas são frias, né? Quase inexistentes, né? São precárias. O contato humano é quase insignificante, né? E para isso ele vai voltar lá no passado para contar a história do Van-El e da Vara, né? Que são aí uns, pode-se dizer, uns ancestrais bem antigos da Casa El, né? Tanto que é El, somente o L, né? Não tem ainda o El que ele vai colocar mais pra frente, né? Pra dar essa ideia bem de passado remoto. Eu acho que o uso até de do El com L só, sem o L, é pra aproveitar o Super Terra 2, né? Porque esse era Kal-El, né? Com só o L e não o E-L, como na Terra, antiga Terra 1. Bom, então aproveita aí e já conta pra nós essa Krypton contemporâneo do Von Leo. Essa Krypton, ela é apresentada pra gente de maneira muito didática. O Byrne, ele consegue mostrar um argumento fascinante, ele consegue construir uma história fascinante, e uma história como se construía antigamente, com início, fim, os personagens têm motivações que a gente entende, e as coisas são apresentadas de uma maneira que a gente entende. O Van El, né, tá no momento em que ele está indo para a maioridade, existe uma cerimônia de maioridade dentro da casa da família dele, e naquele momento ele percebe que um colega, um vizinho, né, seria o equivalente, um vizinho, ele está no hospital acompanhando alguém que está sendo medicado, ele está um pouco tenso, e aí, com o passar da história, a gente descobre que a mãe dele, uma mãe super protetora, teria pego um dos clones que a sociedade kryptoniana clones sem cérebro, né, sem memória, pessoas apenas para peças de repetição em tanques de laboratório. À medida em que as pessoas se feriam ou então morriam, elas se apropriavam desse corpo e transferiam, ou dependendo do caso, transferiam os padrões mentais. Essa da transferência dos padrões não é muito explicitada, nem como é a própria revolta, mas a sociedade, ela está buscando, brigando pelos direitos desses clones. Na verdade, a guerra dos clones que eu vi não foi de Star Wars, foi aqui de Krypton. E é interessantíssima a construção. Ô, Reginaldo, essa ideia que ele construiu aí dos clones como peça de reposição não é a ideia mais original que ele apresenta aqui, né? Cara, não é, né? Eu acho que a gente viu aí mais recente uma trama parecida, por exemplo, naquela a ilha, né? O cara de Transformers, não é? É do Michael Bay a ilha, não é? Na verdade, eu não assisti, mas assim, se a gente for falar de algo dos anos 80, né, a ideia era razoavelmente empolgante. O ponto-chave de Krypton é que as pessoas têm uma vida, vamos dizer assim, estendida, usando essas clones como peça de reposição. E já está rolando uma certa polêmica, né, entre a sociedade, que alguns são contra, outros são a favor, né. No meio disso, esse Van El, ele é um cara que, ele, assim, a amiga dele se machuca num acidente, ele leva ela para o hospital para ela ser curada dessa forma. Ele não é um ativista, não é nada disso. Só que no meio disso aparece essa polêmica, que, assim, é um caso que eu acho que seria comum, assim, né? Se você pensar uma sociedade baseada na clonagem, haveria casos desse jeito, né? Do cara querer levar um corpo inteiro embora, da mãe, porque a polêmica é essa: é a mãe, uma mãe possessiva, uma mãe coruja, assim, né? Pegar um clone dela para o filho dela casar, né? Que é um, assim, se você pensar, é ratinho, né? Casos de família em Krypton, meu. Tem o componente social aí, tem o componente da, vamos dizer assim, que é o que a gente fala aqui, é que nem assim, tipo, sabe, canibalismo, incesto. Textualmente, eles falam diversas vezes em canibalismo, né? Nossa sociedade irá retornar ao canibalismo, se houver essa guerra, né? Textualmente, a palavra canibalismo aparece na minissérie, assim, umas 4 ou 5 vezes. Eu achei mais referências, realmente, assim, Byrne, ele criou, no primeiro número do Man of Steel, ele mostra aquele Jor-El e a Lara, né, menos heróico, assim, né? Eles são, bem dizer, bem estranhos, assim, né? Uma roupa preta, cobrindo tudo, bem diferente do que a gente acompanhava antes do pré-crise, que eles eram, a roupa deles era quase assim de super-herói, assim, era uma fantasia, né? Aqui já parece ser um traje mesmo, alienígena, né? E isso daí, assim, ele monta essa sociedade, assim, que ela é Krypton nos últimos dias, ele estava estagnado. Foi o que o Dão falou, não tinha mais contato social, as pessoas viviam isoladas em torres, né, sendo assim paparicada por um exército de robôs. Isso sim, eu acho assim, aí sim eu achei que tem muita referência a algumas criações do Asimov, por exemplo, aquele arco dos robôs e o Império, onde tem os espaciais, né, que são seres humanos que saíram da Terra, colonizaram os planetas, quando eles se livraram das doenças e do ambiente tóxico da Terra, eles passaram a viver 300, 500 anos, começaram a prezar outros valores. Então eles viviam numa grande área de Terra, cada um deles era assim um latifundiário nesses planetas colonizados, onde ele vivia praticamente sozinho, rodeado por um exército de robôs que paparicavam eles em tudo, tudo mesmo, assim, entendeu? Então, eu acho muito parecido com a criação que o Byrne fez para Krypton, assim, na hora me bateu isso, os robozinhos, o Kellex, né, os outros robôs aparecendo, isso daí pra mim, assim, foi de bate pronto. E a outra coisa que eu gosto muito da Mini é que ela é contada de forma, assim, retroativa. Então, a trama avança um pouquinho e aí você vê em flashbacks alguns eventos que eles pularam, né? Isso, pra mim, assim, como narrativa, eu achei fantástico, cara. E esse visual dessa Krypton, assim, o que é que vocês acharam dessa parte bem mais remota do que essa era contemporânea à viagem do Kal-El, né? Essa coisa bem mais antiga. Como é que vocês viram essa construção desse mundo? Eu sou um dos fãs da arte do Mignola desde o primeiro momento. Eu acho que eu vi primeiro Odisseia Cósmica e eu fiquei apaixonado. Acho que o finalista dessa série, ele não ajuda, mas assim, depois que ele troca de finalista, a série fica muito visualmente. As referências, aquela primeira página mesmo, que ele sempre repete o mesmo ângulo para dar a ideia de passagem de tempo, né, da árvore Hanta que está sumida ou que mudou alguma coisa. Então, assim, eu achei visualmente muito bem construído o uso das sombras, a ideia de uma sociedade. Tem um componente que vocês devem ter discutido no Man of Steel, vocês falaram do Superman, mas é bom ressaltar, é que no início da série do Superman, o Superman não sabe alienígena, ele só fica sabendo ao final. Então ele sempre, num primeiro momento, ele pensa que ele é apenas um super-humano poderoso. E aqui, quando você vai ver as origens disso, a própria ideia dele ser de uma sociedade evoluída, comportamento que ele vai ter com os humanos, eu acho que isso até nunca foi muito bem explorado, exceto quando Superman é dominado por alguma consciência maligna ou mecânica como o Erradicador. Seria legal eles explorarem melhor isso. Mas a série, pra mim, visualmente, é uma das séries mais bonitas da DC. E envelheceu bem. Cara, eu falei isso no podcast do Hellboy, que quando eu também tive primeiro contato com a arte do Mignola, você percebe de cara, assim, que é uma coisa diferenciada do que a gente tá acostumado, né? E que nem o formatinho estraga a arte do cara, né? Você percebe que ele é um cara bem, tem um traço diferente, né? Um traço que é, primeiro, pra mim, né, pro meu gosto pessoal, chama muito aos olhos, né? Eu gosto muito, assim, desse estilo dele. Mas é que você tem razão. Cara, a arte final, não foi o formatinho aqui, foi a arte final, estragou muito o desenho dele, o traço. Tem horas que fica até irreconhecível certas passagens, ao contrário que até mesmo nas capas, isso fica bem visível, né? Porque, por exemplo, eu acho, abrindo publicar na época, né, as capas originais, infelizmente, mas das quatro capas da minissérie, abriu pra mim, escolheu a pior, né, que é essa do Super-Homem chorando, né, com o foguete. Porra, a melhor é aquela do robô, cara, que é a segunda, do robô, o robôzão lá com aquele céu rosa atrás, aquela é a mais linda pra mim, eu adoro essa. Falar nisso, né, esse robô é um exoesqueleto, né, uma armadura, né, que o Vanel passa a usar depois da primeira parte da Mini, porque esses conflitos aí ideológicos acaba virando uma guerra civil, né, em Krypton, e nisso o Kandor explode ao invés de ser miniaturizado, e você vai entendendo depois o que aconteceu para o planeta ficar tão assim destruído, né? Mas essa armadura, cara, que é uma armadura meio tanque, o cara fica lá dentro hibernando, assim, dentro de um fluido. Cara, isso daí marcou na minha mente, cara. Eu consigo lembrar, assim, nitidamente desse layout do robô e dessas passagens, assim. Essa cena da armadura do robô e o Vanel, quando ele ingressa naquele exército, que eles usam, assim, tipo um jetpack ou um cinto voador, assim. Puta, eu acho tão bonitinho aquele layout limpinho, assim, sabe? Os caras voando, assim, bem retrô, assim, bem anos 50, assim, sci-fi anos 50, cara. Lembra muito o Buck Rogers, lembra muito o visual do Rocketeer. Cara, então, assim, isso eu acho muito legal, assim, esse padrão, assim, que foi dado, assim, a gente perdeu, li muito pouco de Krypton antes do pré-crise, assim, mas depois você vai querendo se aprofundar mais no seu personagem que você gosta, e você vai em busca. E Krypton era assim, antigamente, cara, ele era, parecia a Disneylândia, tinha cachoeira de fogo, tinha arco-íris não sei do que, tinha, apesar que essa árvore Hanta é também, assim, é antigo esse conceito, né? Esse Zero Negro, todos esses conceitos que o Byrne usou nessa minissérie, eles já existiam antes, assim. Claro, de forma mais fantasiosa, mas existia, cara. Era uma coisa, assim, diferente, assim. Parecia um conceito muito esquisito, assim, né? Porque se você pensar, assim, uma princesa de Marte, lá do Burroughs, ele, cara, isso daí é contemporâneo da criação do Super-Homem. Assim, uma construção de mundo muito mais plausível do que Krypton foi se tornando durante a era de prata, principalmente. Então eu acho assim, que quando o Byrne chegou, meteu o pau na mesa e falou: não, cara, chega, vai ser assim, é fria, é esquisita, lembra um pouco do Superman do Reeves, né, o Superman 1, que é aquela coisa branca, meio Apple lá, né, meu, nos anos... Não é isso, cara? Meio THX 1138. Só que, cara, melhor. Bem melhor. Vamos falar Apple, né, Jamerson? Porque THX, acho que até o Spielberg esqueceu que ele fez isso, cara. Spielberg não, é o George Lucas, né, THX. Exato. Acho que se ele encontrar na locadora, ele aluga, porque ele esqueceu que foi ele que fez esse filme, cara. Ninguém sabe mais o que é, né? Mas realmente... Só sabe que é uma merda, né? Se você lembrar da Krypton, do comecinho do filme do Super-Homem, aquela Krypton branca, Marlon Brando estilosão, né, meu? Assim, a navezinha parecendo uma estrela, assim. Você vê, assim, que o Byrne pegou alguma coisa daquilo lá também, cara. E eu acho que, assim, durante muito tempo... Pra mim, aquilo lá, essa cripta é definitiva, assim. Até hoje, eu acho, assim. Claro, aceito as outras, não gosto das variações, não é essa a questão. Mas aqui eu, vamos falar, a minha favorita é essa daí da minissérie, cara. Com certeza. Tem duas coisas aí que eu queria falar. A primeira é isso que você falou do robôzão, né? Quando o Van Leo cai. Eu achei genial isso, né? Que ele tá há muito tempo parado, né? Ele fica lá em animação suspensa, basicamente, né? Ele não consegue se mexer, não consegue falar, né? Porque ele ficou, o quê? Mil anos calado e as cordas vocais dele tá travada, né? Ele não consegue emitir som, porque ele ficou muito tempo calado e muito tempo sem caminhar, né? Isso ficou muito bom, sabe? Esse pequeno detalhe ali que dura muito, né? Dura algumas páginas até ele se recuperar bem, voltar a falar, voltar a caminhar, voltar a ficar em si, né? Se tocar onde ele tá. Isso eu achei muito bom. E a segunda coisa que eu queria puxar aqui com vocês é justamente essas edições pré-crise de Krypton, especialmente umas pouco antes da própria crise, na década ali, final dos anos 70, começo dos anos 80, né? Eu li um especial que saiu na Ebal, O Fabuloso Mundo de Krypton, publicado aqui em junho de 82, que tem roteiro de um bocado. Eles compilaram, na verdade, né? Saía várias, ao longo da história do Super-Homem, né? Saiu várias histórias que contavam esse passado remoto de Krypton, né? Várias histórias diferentes. Então eles compilaram, juntaram algumas delas numa única revista, né? Então tem roteiro do Elliot Maggin, do Kerry Bates, tem arte do Frank McAulin, do Murphy Anderson, Dick Dillon, David Cockrum, tem arte, uma história que ele desenhou, e assim, isso é uma história muito, assim, bem era de prata, sabe? Tem, na primeira, por exemplo, ele mostra, assim, uma Krypton bem remota, que era ali povoada por tribos, e que eles sobreviviam da forma como davam ali, né, como agricultores, coletores, caçadores, né? E o planeta, ele tem uma ideia muito legal, que ele mostra que o planeta, ele não tinha rotação, então ele ficava parado, né? Então, um lado era escuro, e um lado era claro, e a população, os habitantes dessa cripto, eles viviam no meio, né, numa zona intermediária ali do planeta, que dava para sobreviver de alguma forma, né, e que era uma, assim, uma coisa mais que misturava esse calor com esse frio, né, vamos dizer assim. E aí eles descobrem, a partir de uma briga lá, né, dois poderosos metais, que quando eles ficam juntos, eles liberam um grande poder, e é isso que eles usam para fazer a Terra voltar a Terra girar. Cara, é tão absurdo e genial ao mesmo tempo, assim, o negócio, como eles fazem essa engenhosidade para a Terra começar a girar, né? E tem outras lá que mostram, assim, Krypton pré-histórica, né? Eles pegam alguma coisa da Grécia, tem aquela figura de um líder lá, um cara chamado Dron, não é o nome dele, né? É o cargo que ele tem, que é uma espécie de patriarca, de como ele lidera essa civilização. Então eles também tem algumas coisas de capa e espada, sabe? É uma mistureba muito grande, assim, que no final foi isso que você falou, Reginaldo. O Byrne ignorou tudo mesmo e partiu pra uma coisa bem mais pé no chão, uma coisa bem mais sci-fi, vamos dizer assim, bem mais sedimentar, porque essa coisa mais antiga, pré-crise, é muita, muita loucura, né? Às vezes é muito remoto também. Tem uma história que eu gosto da Krypton pré-crise, né? Uma versão do... Primeiro uma versão da fundação da sociedade, né? Que um chamava Krip e a outra chamava Tom, e também uma versão do Romeu e Julieta, eram casais de filhos de uma família diferente, rivais, e esses filhos eram perseguidos pela família, e aí no processo de perseguidos eles acabam andando assim para o nada, se transformam em estrelas. Eu gostava dessas coisas, e que a versão do Byrne é superior porque ele consegue pegar toda aquela aquele conceito que estava presente na sociedade dos anos 80, eu nem sei falar em inglês, mas eu acho que é green and gritty, certo? O carrancudo, aquela coisa bem própria, e eles conseguem pegar isso e jogar na série, fazer uma série que é relevante. Você pode ver que a gente não fala sobre as outras duas séries, O Mundo de Pequenópolis ou O Mundo de Metrópolis. Até que O Mundo de Pequenópolis, se a gente for colocar no contexto de milênio, que eu chamo de a pior nota de rodapé da DC, é um evento que hoje é uma nota de rodapé. A gente ainda pode até falar de Mundo de Pequenópolis, mas Mundo de Metrópolis relevância todinha, certo? Enquanto o Mundo de Cripto consegue ficar atual. Quando é que ele deixou de ser ação? Quando Jeff Loeb ele fez aquele retorno à cripto, uma série nas revistas semanais que reintroduzia a cripto clássica. E ainda assim com um detalhezinho dentro da trama. Vocês chegaram a ler isso? Na época eu li, Jamerson, mas assim, cara, eu detestei isso. Eu acho assim, se você parar pra pensar, tem os que amam e tem os que odeiam. Mas depois da Krypton do Byrne, não saiu mais nenhuma construção marcante do planeta do Super-Homem. Nenhuma, cara. Mesmo o filme, o Man of Steel, agora recente, ele fez uma mistura meio com He-Man. Ele usou aquele conceito das câmaras matriciais. Ele pegou, sei lá, o código-fonte dos kryptonianos, né? Ele tentou fazer uma mistura, ficou interessante de ver, menos os dildos voadores lá que se daí eu dispensava facilmente, cara. Não é marcante também, cara. Eu acho que, assim, pro bem ou pro mal, tem coisas que eu realmente, assim, eu entendo o fã que não gosta, né, que o Super-Homem, ele era uma, vamos dizer assim, ele só veio a nascer mesmo aqui na Terra, a navezinha dele era uma câmara de gestação. Eu entendo isso, cara. Realmente eu respeito o fã que não gosta disso e prefere a outra versão de Krypton. Mas como uma construção de mundo, como coisa marcante, como referência visual, eu acho a do Byrne, vamos dizer assim, até o momento, ela é assim, não vou chamar de definitiva, porque eu respeito as outras criações. Mas a mais relevante, que não foi superada depois que ela foi apresentada, é essa, cara. Eu ainda acho hoje ela assim, que o que veio depois não conseguiu convencer, em definitivo, ninguém, cara. Vamos avançar e chegar até o momento, no momento atual da partida do Kal-El, né? Quando o Jor-El tá lá envolto nos seus estudos do passado de Krypton, vendo lá a história do Van-El, né? Pelo aquele monte de vídeo, pelo monte de... Do registro que ficou do passado de Krypton, aquele passado remoto. E aí, James, como é que ele mostra essa Krypton contemporânea a partir do Kal-El? Tem aquela consciência do cara que está sempre sonhando com o passado. E ele tem aquele dosismo, e talvez seja um saudosismo que se replica na gente como leitor. Você vê que a edição 4, que é basicamente a edição que ele faz isso, ela começa de um modo muito semelhante ao filme, né? Que é o Superman visitando a Lois Lane. Então isso já evoca um saudosismo, ele leva um buquê de rosas. Você vê que basicamente é uma construção tirada do filme, o que já traz no tom a simpatia. Aí o que, que você conhece? Você conhece um Jor-El que ele tem um desejo de conhecer o passado, ele acha que o melhor está no passado. Ele é visitado lá pela família, que acha que o gene dele seja a união, né, que vai permitir o nascimento de um novo kryptoniano, porque quando os kryptonianos só nasce um novo kryptoniano quando os kryptonianos anteriores morrem. E aí duas famílias vão trocar o gene, o Jor-El e a Lara. Mas o Jor-El não conhece a Lara. E aí ele faz a esdrúxula, o esdrúxulo pede de ver uma imagem dela, né? O pai dele vai, quase que pira aquele momento, né? Isso ainda na edição 3. Mas aí ele dá uma volta pelo planeta, que é exatamente a que abre a minissérie, né, Man of Steel, quando ele retorna e ele tira o bebê da cama matricial. E ele tem aquela visão humana que, pô, de esperança, certo? Eu acho que o Jor-El, ele representa sempre os valores, né? Toda vez que tentam transformá-lo em algum social, em alguma série, em algum derivado do Super-Homem, em algo menos do que humano, e às vezes eu vejo mais humano que todo, até o próprio Super-Homem, né? Ele viu uma garota, uma imagem, se apaixona numa sociedade em que não tem mais o de amar ou de conversar com pessoas. Ele descobre a origem das doenças, de como existe uma doença que está infectando os kryptonianos, e ele percebe qual diz que evoca lá o passado milhares de anos antes, que é a narrativa da série. E eu acho que é um personagem cativante. Toda a família do Superman, ela tem um passado distante. Eu pedi para os colegas darem uma lidinha numa gráfica que é uma das graphic novels mais injustiçadas da história da DC Comics, que é O Sangue dos Meus Ancestros, que simplesmente ela teve arte de Gil Kane e John Buscema. No entanto, Gil Kane morre enquanto estava fazendo e é substituído pelo John Buscema, que também morre antes da graphic novel ser lançada. Poxa, em termos de marketing, você pode falar dois dos 10 maiores artistas dos quadrinhos estavam fazendo essa série. E ela tenta, lá atrás, criar um passado bem nas cavernas, você citou agora há pouco, Regi. Agora, lá no passado, basicamente uma história de bárbaros em Krypton. Então, o passado de Krypton é um passado muito rico e hoje, ou explorado, ou os fãs cansaram um pouco, né, dessa maneira que eles usam para explorar. Eu acho que nessa série eles conseguiram fazer algo bonitinho. Espero que com a série de TV as editoras nacionais vão lá e reimprimam não precisa nem capa dura, porque eu sempre acho que capa dura é desnecessário, mas num papel bonitinho aí. Ô Jamerson, deixa eu te falar, não sei se eu não sabia, pelo menos, mas nessa pesquisa aí que a gente fez rapidinho, cara, assim, o Sigel e o Shuster, eles tinham um personagem que chamava Jor-El, né, sem o E-L, só L, né? Isso. Que ele era um detetive intergaláctico, uma coisa assim, quase 2 anos antes de criar o Super-Homem, cara. Então, quando você fala com esse carinho assim do Jor-El, que ele é realmente um personagem muito legal, cara, muito interessante. É interessante que o pai do Jor-El chama Sig-El, né? Que é, na verdade, Sigel, né? Uma corruptela do nome dos autores. Bom, cara, é muito legal você imaginar que eles criaram primeiro o pai do Super-Homem, né? Mesmo que não tivesse relação nenhuma, mas aquela tentativa de emplacar personagem marcante, eles criaram primeiro o pai do Super-Homem, cara. E eu achei isso, assim, puta, cara, encantador, assim, muito legal, assim, pra a história da origem do Super-Homem e desses dois caras, né, meu, do Sigel e do Shuster, assim, é muito interessante, cara. É bonita de ver, cara, assim. É bem legal mesmo. Eu gostei desse conceito aí, né, da questão da morte em Krypton, né, que quase ninguém morre e só nasce alguém quando mais um habitante morre, né, coisa rara. Então não existe morte nem nascimento, né? É uma sociedade, de certa forma, estagnada, né, que tá parada, as mesmas pessoas sempre vivendo, né? Então é uma coisa muito difícil morrer um kryptoniano, geralmente por algum acidente que seja, mas só vai nascer uma pessoa nova quando esse morrer, né? Então ele dá bem a ideia dessa sociedade que, sabe, que não gosta dessas relações humanas, e o que fica bem convincente na reação do Jor-El quando conhece a Lara, né? Que ele não fica, ele se apaixona pela, ele nunca viu uma mulher, ele é um tipo cabação, né? O virgão nunca viu mulher na vida, quando ele vê fica louco pela mulher, né? Não tem como não ser diferente disso. Eu não sei se vocês se recordam, mas quando o Burnie foi entrevistado pelo Universo HQ, ele falou que ele ficou surpreso com o retorno do Jeff Loeb, porque ele estava conversando naquele momento com a DC para ele fazer uma série longa, que seria um derivado, porque ele tinha feito aqueles 3 volumes de gerações, e aí o pessoal gostava do texto, da arte dele, e que ele iria fazer um gerações, né, mas uma história longa sobre a família de Kal-El, e que seria muito interessante ver o que o Burnie ainda tem para contar do Van-El, né. Acho que o personagem, primeiro é que o personagem não morre, né? Segundo, eu acho que ele tem uma coisa ainda para contar e estender sobre a família do Superman. Agora, só para fechar, você assistiu, não foi, Reginaldo, o comecinho aí da série do Sci-Fi, Krypton? Conta aí pra nós. Cara, eu assisti 2 episódios já, acho que, mas eu não me entusiasmei muito, por isso eu não continuei a ver, assim, né? O começo foi o que eu comentei rápido com vocês. A hora que aparece o velho lá, o vô do menino, que acho que o menino é esse, o Sig-El, né? Eu acho que é isso, se eu não me engano. E o vô dele, ele é, sabe, o cara grisalho, assim, mas a roupa dele é azul, o manto dele é vermelho e ele tem o S do Super-Homem no peito, né? Então, assim, cara, de bate-pronto, assim, você vê, é muito legal. O que eu não gostei, de novo, é um Krypton genérico. Até agora me pareceu assim, sabe? É um Krypton que tem bar, tem bebedeira, tem o amigo picareta. Ao mesmo tempo, ele já falou, ele já referenciou o Brainiac, né? Já apareceu o Adam Strange, que é um personagem que eu adoro, né? Eles já falaram do Zero Negro, né? Então você vê que eles estão buscando, sim, referência aos conceitos de Krypton, né? Visualmente, mas o Brainiac deles é muito legal, né? Ele ainda não apareceu na série, né? Aparece só, eu não sei se é a voz de Hal, alguma coisa assim de Hal, que é aquela personificação do deus de Krypton com várias faces, assim, mas ainda nos dois episódios ele ainda não fez muita coisa, né? Apareceu uma fortaleza da solidão do avô do menino, né? Só que é isso, assim, eu achei bem genérico, assim, bem, pode ser qualquer coisa, não precisa ser o planeta Krypton, que eu acho que eles perderam uma oportunidade de ou fazer uma coisa mais voltada para o Byrne, friozona, assim, sabe? Uma distopia, como a gente teve aquela conversa antes, Jamerson, que a Krypton do Byrne é uma distopia, e a Krypton anterior, pré-crise, ela era uma utopia, né? Exato. Ela era uma utopia que num determinado momento dá algo errado, mas ela é uma utopia. Isso. Sofreu um acidente de percurso. Exato. Um detalhe, explodiu. Força do destino, qualquer coisa, foi o que aconteceu, mas ela ia continuar vivendo como sendo um paraíso, um lugar idílico, assim, mas eles não foram para nenhum desses lados. Eles criaram um planeta, assim, que é esquisito, ele parece sofrer uma opressão, assim, tem a casta militar, tem a casta dos políticos, a família El perde os direitos e eles ficam meio à margem da sociedade, assim. Eu acho que eu vou até dar uma chance para continuar a ver, para ver se chega a algum lugar, mas não me empolgou, como fã, assim, não me empolgou, né? Não é que eu tava falando assim, eu quero esperar, eu queria ver aquela Krypton do Byrne, não tem essa esperança, não, mas eu queria ver uma Krypton interessante, um planeta alienígena, né? Não um boteco, né, meu? Boteco não é. É esquisito, não é, meu? Você falar que tem um boteco em Krypton, né? Tipo uma cantina, um Mos Eisley, assim, sabe? Uma cantina de Star Wars, sem alienígenas, mas com um kryptoniano bebendo, fazendo aposta, o antepassado do Super-Homem. Acho que ele é o avô do Super-Homem. Não lembro, cara, tô puxando de cabeça. E o avô desse menino é que é o cara interessante, assim, que é o cara que personifica o Super-Homem, né? E o Adam Strange. Isso, o Adam Strange, ele traz a capa do Super-Homem, ela tá se desfazendo porque ele tem que resolver alguma coisa no passado, assim, tipo De Volta para o Futuro, assim. Então tem uns conceitos legais, mas nada, eu acho que eles atiraram para todo lado e não firmaram nada ainda. Vou esperar para ver, cara. Mas vamos combinar, né? A Fox não conseguiu acertar com Gotham, que teoricamente era uma coisa bem mais fácil e já estava pronta, né? Não ia ser o sci-fi que ia acertar com Krypton, né? Eu fiquei, quando eu vi os trailers e as imagens, assim, eu fiquei muito, sabe, sem vontade nenhuma de assistir isso, porque pensando nisso que você falou, né? Parece mais aquele planeta genérico de algum episódio perdido da série clássica de Jornada das Estrelas, né? Um planeta qualquer lá, que acontece qualquer coisa, sabe? Se eles fizessem, tudo bem, eu concordo com você, não precisa seguir o Byrne e a Rissa, né? Mas se eles fizessem essa distopia, essa coisa de uma sociedade mais estéril, de pouco contato social, porra, isso sim ia ser uma coisa diferente pra televisão, pelo menos, né? Eu apostaria, se você perguntasse pra mim, sei lá, 2-3 anos atrás, quando tinha rumores das duas séries, assim, falasse, olha, vai ter uma série do planeta Krypton contando o antepassado do Super-Homem, e vai ter uma série do filho do Xavier, aquele Legião. Qual das duas você aposta a sua ficha? Qual você vai botar seus bitcoins, meu? Na hora eu ia pra Krypton, cara. E você vê que, assim, Krypton não deu em nada. E Legião, cara, olha, tem pouco ou nada a ver com os quadrinhos. E é como conceito e como, assim, é espetacular, cara. É espetacular, como, assim, produto mesmo televisivo, é espetacular. Então, quer dizer, é aquelas coisas inesperadas, cara, que você fala assim, o cara tem um tremendo conceito na mão e não conseguiu usar direito, né? Eu não sei se ele vai conseguir agradar o fã, eu acho difícil, né? Mesmo trazendo essas notas de referência, e eu acho que pro cara tá nem aí o que é Krypton, o que não é, o que é nada, quer ver uma série de ficção científica, ela também não me agrada porque não tem personalidade, entendeu? Ficou no meio do caminho. É interessante comparar com Gotham, né? Porque eu acho Gotham uma série difícil de fazer. Porque se em Gotham o Bruce Wayne já tivesse lá, sei lá, 15 anos, que voltasse para Gotham ali uns 3 anos, e que não fosse uma série de uma criança, mas sim de um final da adolescência lá com 18 anos, ele tá voltando pra Gotham, volta uns 3 anos antes, depois de ter passado aí uns 6 anos viajando, seria interessante ver o surgimento. Eu fiquei tão decepcionado com Gotham depois de um certo tempo. Eu acho interessante você comparar Legião. Legião chegou ao ponto de o filme Os Novos Mutantes receber cenas adicionais por causa do sucesso não só da série, mas também dos conceitos apresentados em Legião, que eles tentaram, agora eles estão refilmando algumas cenas em Novos Mutantes para inserir alguns desses conceitos. Ô Jamerson, eu só não concordo uma coisa com você. Eu acho que Gotham, na mão de qualquer um que não tivesse o freio do estúdio, assim, ou não tivesse, assim, muita gente palpitando, meu, ficaria espetacular, cara. Porque, assim, você não precisa mostrar o Batman, você não precisa mostrar o Bruce Wayne. Pois é, então a série podia ser no presente, né? Exatamente. Acho que a série tinha que ser mais a versão do Gotham City, como, né, que a gente chama, né, mas é Departamento de Polícia de Gotham City. Ela tinha que ser a versão televisiva daquilo. O Batman podia aparecer, não na série, mas saber que Batman estava na cidade e que tal, mas a série em si, ela tomou umas liberdades narrativas lá. Agora, por exemplo, eu vi uma foto, vão inserir uma Arlequina. Rapaz, o visual é de morrer. Como a gente já tá desviando muito, vamos fechar por aqui, pode ser? Pode. Eu acho que é uma das distopias. Eu acho que toda vez que a gente discute como a sociedade vai agir quando houver uma luta por direitos dos clones, como é que isso vai influenciar a sociedade, é uma discussão, certo? Bernie, ele adianta essa discussão muitos anos. Se nos anos 80 era uma discussão que a gente encontrava em uma revista em quadrinhos rasa, hoje é uma discussão válida. Então eu acho que é uma das melhores séries que ele produziu. Espero que com um eventual sucesso da série, ou no próximo reboot do Superman, porque vai ter que ser rebootado todo o universo DC, né? Espero que essa série seja reeditada no Brasil. Eu acho difícil, mas vamos esperar, né? Bom, é isso, senhores. Opa, valeu. Bom, é isso então, até a próxima, se Deus quiser. Amém. Este podcast é uma produção do site Arte Final. Acesse www.artefinalhq.com.br.